voltou, todo mundo foi ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu: cocó, a galinha morreu. De noite muita água, de noite muita luz. Opa!